Opa, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Roger Marques. Se você é novo por aqui, esse é o Limbo Podcast, tá? Está com o mesmo áudio de sempre, porque eu comprei um microfone para ter um áudio de qualidade, né? Ter um produto de qualidade para os meus ouvintes. Sendo que o microfone que eu comprei, ele não pega. Não pega, ele não dá sinal de vida. Não dá sinal. É por isso que você não pode comprar coisa de camelô. Camelô, comprei, ó. Cadê o microfone? Aqui, essa bosta aqui. R$25, um dinheiro que eu não tinha, que eu catei latinha pra juntar essa grana, porque dinheiro tá caro pra caramba. Não é fácil de conseguir dinheiro, ainda mais no Rio de Janeiro, onde não tem emprego pra ninguém, todo mundo é mendigo aqui. Tentei e não achei mais barato. Tive que comprar esse de 25, um microfone de lapela. Falaram, não, que a qualidade desse é indiscutível. Comprei por R$25 do camelô e o bicho não pega. Não pega, é isso. Você paga $25, porque é valor de dólar, que tá caro, pra um produto que não pega. Isso é um absurdo, cara. A finalidade do microfone é funcionar, ele não funciona. Agora eu vou ter que ir lá no camelô de novo. Possivelmente ele mudou o ponto dele. Não deve estar no mesmo lugar, mas eu vou ter que procurar o desgraçado pra dizer, você me vendeu um microfone com defeito, ô seu merda. Não vou falar merda porque eu vou tomar uma facada. Mas eu vou chegar respeitosamente e vou dizer, você me vendeu um microfone que não pega, meu bicho. E aí, como é que a gente vai resolver o assunto? Pô, não é possível, cara. As coisas só dão errado. É o fundo do poço pra baixo. Não tem saída pra gente. É isso. Então o áudio vai ser esse mesmo, esse áudio horrível. Áudio de captação do próprio celular. Esse som metálico fino é horrível, é horrível. Tentei aumentar a qualidade do podcast, mas não foi possível. É por isso que os camelôs têm que morrer, é isso. Vou levantar essa bandeira, os camelôs. Eu vou ser o Hitler dos camelôs. Eu vou matar um por um, vou colocar em campos de concentração, vou colocar em câmeras de gás, vou subjugá-los, vou fincar minha bandeira e todo camelô que estiver andando por aí, ele vai ser exterminado, eu vou cortar a cabeça dele e eu vou atrás da família. Não, cara, o que eu tô falando? Não, esquece o que eu disse aqui, foi só exercício de pensamento e eu não sou Hitler, eu sou negro. Eu não devo... um negro falando sobre Hitler, olha que merda. Hoje é dia 28... 28? É 28, nunca sei a data. Hoje é dia 28 de setembro de 2018. Uma típica sexta-feira inútil que não serve pra nada. Eu acho que é o primeiro dia que eu gravo sexta-feira, eu nunca gravo sexta. Sempre uma segunda, sempre uma quinta, uma terça, nunca sexta, mas... Estamos aí, sexta-feira tem muita coisa pra fazer, mas hoje é um dia que não tem nada pra fazer, então sempre que eu não tenho nada pra fazer eu gravo. Por quê? Porque esse podcast que não me dá dinheiro, é isso. Se me desse grana, eu faria isso aqui com mais tesão, faria isso aqui regularmente e é isso. Mas isso aqui não me dá condições financeiras pra me empenhar 100% a minha mente nele. Então, porque seres humanos é assim, eles só se dedicam fielmente a uma coisa se aquilo... tá dando condições para ele financeiramente, é isso. A gente somos movidos a dinheiro. Se não tiver dinheiro na jogada, meu irmão, vai ser meia boca. Então, esse podcast é meia boca por causa disso. Entrar uma grana? Aí vai ser do caralho, hein? Vai ter vários patrocínios, mas aí tá isso aí. Não tem o que falar, cara. Não tem nada. Aqui não tem nada pra falar, cara. Não tem nada. Não tem nada, deixa eu ver o que tem aí, vamos ver o que tem por aí, eleição não, eleição é chato pra caramba, descobriram os crimes do Bolsonaro, acho que ele espancava a esposa, um negócio assim, ocultação de bens, é assim cara, tudo bem, é isso mesmo, quem não é, quem não oculta bens, quem não oculta, o bagulho não é ocultar corpos, não pode ocultar corpos, agora bens, tá tranquilo, pode ocultar bens, não tem nada a ver, não tem nada. Parece que eu bebi hoje, né? Tô mais agitado. Mas tudo bem, eu não bebi não. Hoje eu tô sóbrio, é só café. Só café. Amo café. Café, ele serve como um estimulante pra vida. Eu acho que se não existisse duas coisas que são essenciais na vida do ser humano. Primeiro é café. Segundo é bebida alcoólica. Sem esses dois, o ser humano... nós viveríamos como se fossem homens da caverna. Um querendo matar o outro, arrancar a cabeça do outro, estrupar o outro. Porque a gente somos controlados por substâncias químicas no nosso corpo. A gente trabalha para isso. Então, para controlarmos a nossa vida, entorpecermos, nós precisamos de química. Nós precisamos de algo que nos tire da nossa própria realidade. Porque é isso que faz com que nós, seres humanos, chegamos até a velhice. Não tem como você chegar até a velhice enxergando completamente a sua vida e vendo que nada faz sentido. Você ou você enlouquece ou você se entorpece. Entre a loucura e o entorpecimento, por enquanto eu estou no entorpecimento. Vai chegar um ponto que se entorpecer não vai mais valer a pena e a loucura é o que me aguarda. A loucura, a demência, como é que é o nome daquela doença que a pessoa vai se definhando mentalmente? Eu esqueci, é uma doença aí que você vai gradativamente definhando para a morte. Quando for ver, eu tô babando pelo canto, sentado numa cadeira de roda com as minhas calças cagadas. Por isso? Eu nunca sei o português, cara. Por que o português é tão difícil? Por que nós não fomos colonizados pelos, sei lá, italianos, pelos... Logo, a gente foi colonizado pelos portugueses, cara. Olha que zoação, velho. Olha que patético. Os portugueses não sabem porra nenhuma, cara. Eles conseguiram dominar a gente, velho. A gente foi colonizado por ele. Agora a gente tem essa língua difícil que nenhum lugar no mundo falam. Ninguém fala português do Brasil. Só aqui no Brasil que a gente fala esse português difícil, onde as palavras... tem várias palavras iguais, palavras que têm um significado diferente, por isso você tem que usar contextos diferentes. Céu se escreve de um jeito, e seu se escreve de... Eu não sei, cara. Tem que fazer aula de português, é isso? Tem que voltar pro colégio, cara. Ai, como a ignorância, ela é uma bênção, cara. É bom ser ignorante. É bom você não ter mente. Porque você vai vivendo a vida e você não vai tendo percepções de existência. É por isso que pessoas alienadas são mais felizes do que as pessoas inteligentes. Porque a alienação, ela te cega para muita coisa. Ela faz você viver uma vida naquela morna, tá ali, banho-maria, vamos indo. Porque se você começar a enxergar a sua vida, enxergar o mundo como ele é de verdade... Você vai perceber que a sua vida é completamente medíocre e você vive uma enganação. Você vive uma enganação. Então você tem que se habituar aos ambientes convencionais, fingindo ser uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa de família, quando você é um troglodita e a vida é um apocalipse, sendo que a gente tem essa barreira de que a gente chama de civilização que impede de homens se tornarem animais sangrentos, violentos e guiados propriamente pelos seus instintos. É por isso que eu quero a cada vez mais me tornar um débil mental, a cada vez me tornar um ignorante, a cada vez me tornar um, sei lá, um votador da esquerda. Porque a esquerda é ignorante. Porque vamos lá. É um regime que não funcionou em lugar nenhum e eles querem fazer com que funcione no Brasil. Logo no Brasil, onde é o país mais zoado do mundo. É o país onde tem o maior potencial e é o país mais zoado do mundo. Mais bagunçado que existe, eles querem fazer com que um regime que não funcionou em países de primeiro mundo funcione logo no Brasil, que é um país de quinta categoria, onde tem um potencial enorme, sendo que aqui é zoado, é isso. Então, se você tem esse pensamento de esquerda, um pensamento marxista, esse pensamento de bondade, essa bondade disfarçada de ideologia e lutador dos pobres, o Robin Hood, essa porra não funciona. Não, o que funciona é o capitalismo agressivo. Uns vão ter muito, e aqueles que ganham muito vão puxar aqueles que estão lá embaixo para cima. E aqueles que estão embaixo nunca vai chegar ao topo. Nunca vai chegar, mas vai ter uma vida digna, vai ter uma vida estabilizada, vai ter lá o seu carro, vai ter lá a sua casa, vai ter lá o seu Netflix e a geladeira com Danoninho. A gente não precisa de muito, meu irmão. E daí que um cara vai ter 400 trilhões no cu dele de dinheiro? Ah, foda-se. Foda-se. O importante é que esse cara que tem 1 trilhão me possibilita ter 10 mil por mês. É isso. Tá bom? Socialismo não funciona. É por isso que eu voto em pessoas que têm um pensamento mais liberal, um pensamento mais de direita, um pensamento mais capitalista, um pensamento mais progressista em relação a civilizar. Sabe, a ideia do socialismo é uma ideia retrógrada, é uma ideia ultrapassada. Não funciona, cara. Não funciona. Não, tá bom? Não funciona por um período de tempo muito curto, mas ele não tem uma validade de longo prazo, tá bom? A ideia é ótima, tá bom? Mas para curto período de tempo. Se for colocar essa ideologia para um período de 50 anos, a gente está quebrado, fudido, mais do que a gente está. Então, a longo prazo, capitalismo agressivo, livre mercado, liberalismo, é isso aí. Não um pensamento conservador, porque todo conservador é um bundão, um pé no saco, acha que a religião dele é a mais importante, acha que ele é o maior pai de família, que defende a família do bem, os propósitos divinos. Ah, cala a boca, cara, você não defende propósito nenhum. Eu luto pela família brasileira, pau no cu da família brasileira, porra, a família é um saco. Eu luto pelo bem do povo. Ah, vai se foder. Por isso que eu amostra. Por isso que eu não me adapto a nenhum tipo de ideologia. Por isso que eu não me adapto a nenhum tipo de corrente política. Porque são um bando de imbecis gritando. É um de um lado falando um chavão, do outro lado a pessoa gritando outro chavão. Não tem troca de argumento, não tem troca de ideia, não tem troca de informação. São bandos de burro, pela saco e pau no cu. Tanto da esquerda quanto da direita. Esses militantes de internet que não sabem porra nenhuma da vida, que foi criado, sei lá como é que foi criado essas merda, porque não sabe, eles não retratam o que é a vida real de verdade. Os assuntos que são discutidos e os assuntos que são produzidos não tem nada a ver com a realidade das pessoas que estão vivendo nos seus dias, que não tem emprego, que não tem salário, que não tem porra nenhuma dentro de casa. Vamos discutir o que tinha gay! Vamos discutir a ideologia de gênero. Vamos discutir a escola sem partido. E o pai de família se fudendo, pra ele não importa a ideologia, não, o que pra ele importa é a comida na mesa. Pra ele importa é a porra da rua asfaltada, o saneamento. Ele não quer cagar no buraco, ele quer cagar num vaso decente, porra. Ele quer saber se o cocô dele tá passando por dentro do chão e chegando no fundo do mar. Ele não quer ficar cagando e jogando a bosta atrás da casa num valão. Ele quer um serviço de qualidade decente que possa impactar a vida dele de verdade. Não essas merdas ultrajantes, idealistas, sabe? Por que eu tô falando isso, cara? Quem eu sou? Quem eu sou? Pra ficar falando de política? Eu não sou nada. Quem eu sou? Estudei o quê? Se formei o quê? Vamos tocar um violão. Deixa eu ver uma música aqui. Cocaína barata, cocaína barata, vamos cheirar, vamos cheirar, vamos cheirar. Até morrer, até morrer, até falecer. Pau no seu fogo é mendigo. Porque todo anão é feio pra caralho. Mas tem um pausa. Esse é o podcast mais maluco que eu já gravei, então... Ai, meu Deus! Tá bom!